o alto de uma pequena serra, um túmulo militar, uma fonte de água natural e uma aldeia. Um convento silencioso no centro de uma cidade grande e as vistas que uma grande cidade oferece à beira de um rio. Será este o roteiro traçado pelas palavras do poeta Mário Máximo, autor de poemas espalhados por várias obras, Um Milhão de Anos, Meridiano Agreste, Paisagens da Utopia e outros escritos que ouviremos adiante. Diz Mário Máximo, algures na sua poesia, o sonho pode ser um lugar. O sonho está, antes de mais, na terra, e nele se baseia a sua insuperável verdade. Segundo Mário Máximo, cada verso é um caminho para todos os caminhos e lugares. O início de tão variado itinerário começa justamente no local, bem lá no alto, em que certo dia, este homem, encostado a uma cruz, decidiu ser poeta. Este local em que estamos, o Alto da Serra do Picote, fica surpreendentemente perto de Lisboa. No fundo fica a cerca de 80 km de Lisboa e hoje com a autoestrada fica a cerca de 40 minutos de caminho e se andarmos devagar parece que fica mais perto. É um sítio, para mim, único em termos pessoais, mas penso que qualquer pessoa que aqui venha vai sentir uma magia muito especial. Esta serra não é uma serra muito alta, eu já vou situar melhor, dizer apenas que fica a 80 km de Lisboa é pouco. É uma serra que terá algumas centenas de metros, não tem muitas centenas de metros, e no entanto tem uma vista como eu tenho encontrado em poucos lugares. Esta serra fica no fundo do vale que nós aqui avistamos, fica a Colombeira, a terra onde o meu pai nasceu e viveu os primeiros 3 anos e depois foi para Lisboa. A Colombeira é uma aldeia praticamente desconhecida, nunca vem nos mapas, e a razão pela qual nunca vem nos mapas é que, ao lado, de forma contígua, digamos assim, fica a Roliça. Roliça, sim, essa é bem conhecida por causa da Batalha da Roliça, salvo erro quando das invasões francesas, e realmente isto é a freguesia da Roliça, e daí Roliça é que é conhecido. Mas Roliça tem menos habitantes do que a Colombeira é capaz de ter entre 500 e 1000 habitantes, mas não terá mais, 500 a 1000. A Roliça tem bem menos, mas de facto a Roliça que é a sede, digamos assim, da freguesia. Aqui desta Serra do Picote, nós vemos também São Mamede, que aliás fica a seguir, logo a seguir à Roliça, vemos Óbidos, vislumbramos de algum modo Caldas da Rainha, e em dias realmente como hoje nós conseguimos ver uma imensidão. Há sítios que eu não sei aqui bem ainda identificar, os meus avós identificariam melhor, de certeza, mas nós vemos a uma distância imensa e isto para mim é inspirador, por várias razões. Eu sempre que venho aqui assim passar alguns dias de férias, praticamente todos os dias me desloco aqui. O acesso também é fácil, felizmente, e desloco-me aqui, não direi para escrever, geralmente até para pensar. E lembro-me de uma história muito curiosa e que para mim foi marcante, que foi o facto de algum modo eu podia dizer que o meu primeiro poema escrito com a intenção de escritor e não escrito apenas por escrever, teria para aí os meus 14, 15 anos, mais para os 15 anos, em que eu sozinho, depois do almoço, resolvi ir comprar um maço de tabaco. Lembro-me que comprei na altura um SG gigante para essa publicidade, mas custou 6.500. Eu acho que aqui realmente é que tem piada, ver como os preços evoluíram. Portanto, isto seria para aí 1971. Peguei num caderno, numa caneta e vim aqui para cima. E realmente escrevi um poema, cujo título é uma metáfora demasiado óbvia, talvez, que se chama Alturas, mas que para mim foi sempre um grande exemplo daquilo que para mim deve ser a literatura, e nomeadamente a poesia, que é nós, porque só vale a pena ser poeta se nós nos conseguirmos de facto elevar. E então, se nos conseguimos elevar, temos de transmitir aos outros a paisagem que estamos a ver. E de algum modo, aliás, se calhar não é por acaso, que há também um livro meu que se chama Paisagens da Utopia, de algum modo eu sinto que o meu trabalho como escritor, se tem alguma missão, digamos, nobre, e terá com certeza, a minha como a dos outros, mas agora estou a falar de mim, se tem algo de nobre é precisamente o de transmitir as paisagens que eu consigo divisar. E realmente isso aqui acontece-me. Hoje não venho para aqui propriamente escrever, hoje isto é, quando cá venho, venho para me sentar e para ficar a admirar isto por uns bons minutos, às vezes quase uma hora, a pensar nas minhas coisas, se calhar também a pensar nos meus livros, mas prefiro fruir a paisagem do que escrever aqui neste momento. Mas escrevi este poema e depois outros eu vim aqui escrever, que agora não posso lembrar, não sei se será a altura de até dizer o poema. O poema chama-se Alturas e que diz assim: não posso falar deste olhar de natureza e altura, não posso confessar esta paixão feita de águas e pedras e folhas verdes. O casario lá embaixo é a minha mansão de luxo, o meu lugar de andamentos felizes. Os teus olhos voam na vertigem das minhas mãos e dos meus beijos. Alturas. Vivo aqui sentado nas alturas desta iniciação. Alturas. A minha paisagem é a vertigem deste meu fascínio de luas e sóis. E o teu corpo tem pedras de luz e nuvens de lençóis de linho. Não posso falar deste olhar de natureza e altura. Não posso confessar esta paixão de vida e luxúria. A morfologia de um lugar a inspirar o primeiro poema a sério de Mário Máximo. Ali mesmo, à nossa frente, está um val. Chama-se o Val do Roto. Não sei bem explicar porquê, mas é assim que se chama. Este vale aqui da Colombeira tem uma grande importância em termos arqueológicos. Não me peça para situar de que época é que são os achados, mas de facto nós fomos aqui ao Museu de Bombarral, que fica, Bombarral fica aqui a 6 km, 90% do que lá está, e há lá muita coisa, é retirado aqui da Colombeira. Aliás, nós ali à direita temos o Castro da Colombeira também. Portanto, esta terra tem uma grande força em termos de testemunho, em termos de passado, em termos de história. Creio que aqui há quem diga que o general, já não sei se o Solto, se o Junot, terá pernoitado numa casa aqui da Roliça, portanto, contígua, como eu já disse, aqui à Colombeira. E há por aí túmulos evocando precisamente os mortos dessa batalha, que terá sido, enfim, uma batalha complicada, como todas são hoje e como na altura não seriam menos. Um pormenor importante é estar aqui uma cruz, aqui no alto desta serra, portanto, que chama também a Cruz do Picoto. É que eu não dei a devida importância, se calhar, quando vim, de certeza, aliás, quando vim aqui escrever este poema. Eu escrevi o poema virado para a paisagem e encostado à cruz, tem aqui um degrauzinho que dá jeito para nos sentarmos. De facto, não percebi que isso era também uma mensagem para mim, aí já do foro espiritual, porque mais tarde, portanto, na altura eu era agnóstico, digamos assim, e assim me mantive até perto, se calhar, dos 30 anos. Depois houve algumas coisas que foram mudando na minha vida e fui olhando para aquilo que me rodeava de uma forma diferente. E, de facto, parece que esta cruz tinha toda a importância na fotografia, digamos assim, da altura, porque eu não estava de costas voltadas para a espiritualidade, estava encostado à espiritualidade, protegido por essa espiritualidade, e também isso é interessante. Nós, às vezes, não temos a noção, às vezes não temos capacidade de interpretar as coisas que nos rodeiam. Porque é que estão umas pessoas à nossa volta num dado momento e não estão outras? Porque é que está uma paisagem e não está outra? Eu acho que nós deveríamos pensar mais nisso, porque a vida transmite-nos sinais e nós temos à nossa volta tudo aquilo que é necessário para interpretarmos o que fizemos e o que iremos fazer, para entendermos o nosso percurso. Não digo numa perspectiva de evidência, não é isso aqui que está em causa, mas calhar também, mas não é isso que está em causa, mas numa perspectiva de entendimento dos pequenos sinais que a vida nos transmite. Nunca nada que está ao nosso lado, à nossa volta ou dentro de nós está por acaso. O espírito de um certo lugar e a inspiração que ele provoca. E que outros lugares podemos ver do alto desta cruz? Aqui, no alto da Serra do Picoto e junto à cruz, nós temos aqui um pequeno painel, pronto, que não é muito perfeito, mas que dá uma ideia de todos os sítios que vemos. Eu já falei, naturalmente, a Colombeira é o sítio principal, a Colombeira está aos pés, está no sopé desta, enfim, chamemos-lhe montanha, para mim será sempre uma montanha, embora não seja muito alta. Depois, logo a seguir, temos Roliça, Somamede, Olho Marinho, o Pó também, que é uma terra muito curiosa. Temos da Gorda e para trás de nós temos naturalmente o Bombarral, mas temos também a Zambujeira dos Carros e ainda Reguengo Grande e Reguengo Pequeno. Claro que depois, prosseguindo, vamos ter a Lourinhã, depois evidentemente podemos ir ter a Peniche ou Baleal, e há uma serra, não sei se é Serra del Rei, não posso agora precisar, mas acho que sim que é. Vê-se Óbidos, eu também referi, Caldas da Rainha, daqui conseguimos vislumbrar a Foz do Orelho, lá muito longe também, à Moreira. Portanto, cá está aqui o Pó, como eu tinha referido há pouco. Portanto, a Colombeira está aqui num vale. E é muito pouco conhecida a Colombeira, não só por ser Roliça a ter o nome, mas a própria Roliça quase ninguém sabe onde fica. Porquê? Porque a estrada que leva do Bombarral às Caldas não passa por aqui. E a estrada que leva do Bombarral à Lourinhã também não passa por aqui. De onde esta zona, como que está protegida, funciona quase como uma espécie de paisagem protegida. E ainda bem, agora, pronto, com esta divulgação da TSF, se calhar algumas pessoas ficaram curiosas, mas de facto é um sítio espantoso e inspirador para qualquer pessoa que venha de espírito aberto, isso é fundamental. E mesmo se não vier, se calhar vai abrir aqui um bocadinho. Eu espero que não haja... Enfim, isto já não tem... A Serra de Picote tem, está praticamente na mesma de como era quando eu era criança. Tem apenas aqui um murozinho, que se calhar até foi um bom melhoramento, e tem agora aqui este mapa a dizer, pronto, a identificar os sítios que nós estamos a ver. Houve algumas mudanças, sobretudo lá embaixo no vale, em que há alguns riachos que já não correm, alguns que foram entulhados e pronto, e fizeram construções em cima, isso dá-me pena. E aí, de facto, já alguns dos meus poemas referem a esses riachos, e, sobretudo até, curiosamente, no livro Oração Pagã, de 2001. Houve algumas agressões aqui naquilo que nós chamávamos o caminho da borda do rio, em que realmente não houve um cuidado, mas felizmente as coisas agora estão outra vez a melhorar, estão finalmente a tomar o devido rumo nesse sentido, e creio que a natureza está a ser preservada, e eu acho que isso é fundamental, porque este vale, é que, como há pouco disse, se chama Vale do Roto, realmente faz sentido numa ótica de preservação, porque isto é quase uma espécie de santuário de natureza. Tem casas, claro está, a maior parte das casas vão mantendo a traça que tinham desde que eu me lembro, há 30, 40 anos, vão mantendo essa traça, e isso é importante. Um santuário de natureza. Para Mário Máximo, a natureza não recebe ordens. O poeta recorda agora outros momentos vividos no local, momentos esses intimamente ligados à natureza. De facto, neste sítio, já disse logo no início da minha intervenção, tinha escrito aqui alguns poemas, li um, o tal que será, no certo sentido, o meu ponto de partida, o poema Alturas, mas, para além de ter escrito aqui alguns poemas, outros escrevi pensando neste sítio. Aqui não foi propriamente na Serra do Picote, foi mais no vale e num riacho que havia aí, que já não há. Onde a minha avó Inocência, era o seu nome, lavava a roupa num riacho e batia a roupa ali nas pedrinhas, e a água passava, a água era de uma limpidez absolutamente espantosa, e havia uns peixes muito pequeninos, e aqui este apontamento, eu acho que é muito interessante, que se chamavam rebacos, que hoje ainda haverá, agora vêm-se muito poucos, que a água já corre menos, rebacos. E eu realmente, um dia pondo-me a pensar, pensei que isto, no fundo, rebacos viria talvez, sei lá, de rei baco, quem sabe, e portanto, aqui algo de báquico e que faz sentido, porque isto é uma terra de vinhas, é uma terra de vinho. Eu lembro-me de ver fazer vinho aqui com as pessoas, homens e mulheres, nomeadamente homens, cantarolando com as calças puxadas para cima e pisando a uva, e portanto, as vindimas com carros de bois, com aquelas cestas de vime, acho que é assim que se diz, carregadas de uva e carros de bois a passar para um lado e para o outro. Eu vinha cá, na altura as férias eram em setembro, hoje quase ninguém faz férias em setembro. Eu vinha para aqui e assistia a toda essa labuta que para mim era completamente nova. Para se ter uma ideia, em 1900, eu não me lembro quando foi inaugurada a luz elétrica aqui, mas os primeiros anos que eu para aqui vim, à noite nós saímos iluminando com uma pilha. E a estrada foi alcatroada alguns anos depois de eu me lembrar de vir para aqui. Portanto, para nós termos uma ideia do que se passou nestes anos e este sítio estando tão perto de Lisboa, claro que não estava, sei lá, eu vinha de caminheta para aqui, demorava 3 horas, hoje demora-se pouco mais de meia hora. Um poema que no fundo foi feito a pensar nesse riacho que hoje já não há, mas para mim foi muito importante, diz assim: recordo a manhã das pedras dentro dos rios, águas correndo límpidas e suaves e tomadas de nuances. Eu já fui uma pedra postada dentro do leito de um rio de águas assim tão puras. A vida era essa água correndo límpida e suave, tomada de nuances. A sua corrente polia a pedra que eu era, e o som da corrente era o som da harmonia. A cor dos sonhos era a cor maravilhosa dessa água transparente. Na cor dessa transparência eu via todas as outras cores. A natureza chegava até mim através da transparência das águas, a sua poderosa força suave ia poluindo a superfície da pedra que eu era. Eu já fui uma pedra postada dentro do leito de um rio de águas assim tão puras. Sempre que procuro a minha idade de ouro, reencontro essa corrente a jorrar dentro de mim, em lugar incerto, eu sei, em lugar que eu perdi. Mas corre dentro de mim, apesar disso. A minha utopia está nas águas dessa corrente. Acho que é dessas águas que se revelam as palavras da minha poesia. A poesia sempre a ilustrar estes cenários erguidos pela natureza. Antes de caminharmos para as redondezas do Alto do Picoto, pergunto a Mário Máximo: que outros lugares poderiam servir de inspiração à sua poesia? Eu acho que fazer paralelos entre lugares é um pouco como fazer paralelos entre pessoas. Quer dizer, é complicado, é muito difícil, porque nós vemos as pessoas com o nosso coração, vemos os lugares também com o nosso coração, e, portanto, é complicado. Todavia, eu creio não exagerar muito, provavelmente os outros dois sítios que eu vou dizer, a maior parte das pessoas conhece e vai dizer, ah, dá aqui se calhar algum exagero, bem, então é vir aqui. Isto sem estar a fazer nenhum tipo de propaganda especial, porque eu acho que isto é interessante realmente, é com pouca gente aqui. E no verão já vem aqui muita gente fazer turismo, isto é um sítio aqui da zona, pronto, com algum turismo. Mas há outros dois sítios que para mim são mágicos e que têm uma importância idêntica a este, e que estão bem longe daqui, curiosamente. Um deles é Santa Luzia, portanto, a vista que se consegue ver do alto do mirador de Santa Luzia, que é uma coisa, de facto, absolutamente estonteante. A primeira vez que lá fui, e não foi há tantos anos assim, até me emocionei, vieram umas lágrimas aos olhos, porque realmente é um sítio de uma beleza absolutamente intocável, e é difícil descrever tanta beleza. E um outro sítio que não fica muito longe daí, que é precisamente a Foz do Rio Minho, e depois subir de barco o Rio Minho até Vila Nova de Cerveira, passar para a Ilha do Amor e a Ilha da Bueca, creio que é assim que se diz. Estes três sítios aqui com a Colombeira são três sítios, de facto, para mim, quando eu penso em utopia, penso nesses três sítios. Aliás, essa viagem de barco da Foz do Rio Minho até Vila Nova de Cerveira, que até deu para se beber uma cerveja em Espanha, ou num barco na margem do lado espanhol, essa caminhada e esse sítio inspirou-me precisamente para escrever o meu romance, até agora o meu único romance publicado, A Ilha, e que, claro, num outro contexto e não identificando exatamente o sítio, porque nesse meu romance os lugares não têm, praticamente não têm nome, mas foi a pensar nesse rio que é espantoso e nessa subida paradisíaca para mim também. Do romance que eu há pouco falei, A Ilha, editado em 1997, a segunda parte começa exatamente da maneira que eu vou ler e foi feita, assim como muita coisa que se passa no livro, à volta dessa subida do Rio Minho. Do meio do rio começaram a fletir para a direita. Manhã de fevereiro, naturalmente fria, mas de céu limpo e sol brilhante. Álvaro Estima acabara de ordenar ao rapaz Lema mudança de rumo, como se fora preciso. Como se o rapaz não tivesse feito aquele percurso centenas de vezes e não soubesse que era ali, precisamente ali, que deveria começar a fletir. Mas Estima gostava daquele papel de timoneiro. Mário Máximo, o timoneiro desta conversa e desta viagem que ainda nos vai levar a outros lugares. Lugar. Mas afinal, qual é a importância de lugar? O lugar tem uma importância decisiva na vida das pessoas. Evidentemente que nós temos sempre que pensar que há o lugar e há a viagem, portanto, a passagem para outro lugar. Num certo sentido, a vida é precisamente isso, é uma viagem. Pronto, isto é um lugar comum, mas é um lugar, apesar de ser comum, é também um lugar. Mas bem, os lugares físicos, porque depois há os outros, os lugares espirituais, os lugares da imaginação. Mas os lugares físicos transmitem-nos algo de muito, assim como esta serra aqui na Colombeira, transmitem-nos algo de especial. Nós estamos em, como agora se diz, em interatividade com tudo aquilo que nos rodeia e, portanto, um sítio muito feio, um sítio horrível, transmite-nos isso. Um sítio belo transmite-nos o inverso. Se bem que eu penso que a beleza está no sujeito que vê. E não na paisagem, porque uma pessoa que esteja demolida por dentro vem aqui e dificilmente encontrará beleza nesta paisagem. Uma pessoa pujante por dentro, feliz, vai a um sítio horrível e consegue encontrar nas pequenas nesgas de sol que raiam por ali uma beleza e algum conforto. Portanto, o problema é sempre interior. Tudo na vida, eu acho isso, o problema é interior. Mas relativamente, evidentemente, que os lugares, assim como as pessoas, não é indiferente estarmos ao lado de uma pessoa ou de outra, bem entendido. Para mim, à medida que vou, acho que posso dizer assim, crescendo na vida, cada vez vou sendo mais solidário, mas também mais seletivo relativamente às pessoas, porque o nosso tempo não é muito e devemos estar junto das pessoas, não só junto daquelas que nos amam, mas junto daquelas pessoas que nós sentimos que têm coração, que têm alma, que ao pé delas nós podemos aprender, porque eu acho que o que mais importante fazemos é quando aprendemos. E não devemos ter ideia de que ensinamos. Às vezes não acontece ensinarmos, assim como aprendemos. Mas é aprender que é, de facto, acho que é para isso que estamos aqui. Relativamente ao lugar, eu diria que há coisas que só fazem sentido quando o lugar está intacto. Por exemplo, posso-lhe dar uma ideia, aqui na Colombeira, a casa onde eu passava férias, neste momento já não é da minha família, e teve obras, foi deitada completamente abaixo e meteram outra casa totalmente diferente. Eu passo ali e sinto um vazio, não consigo deixar de sentir um vazio. É talvez a única coisa que me dói quando venho aqui a esta terra, é sentir que, em certa medida, aquela que era a casa dos meus sonhos, quando era miúdo, vou passar férias, pensava logo nesta casa e ficava entusiasmado. Uma casa muito antiga, muito, muito engraçada. Pronto, agora não existe, portanto é um vazio. E o facto de não existir tem influência, não retira a beleza a este espaço, não, pelo contrário. Por contrário, não, quer dizer, não retira a beleza, continuo a amar, aliás, como se vê, se não teria sugerido este lugar. Mas há aí uma nota de vazio. Tudo isto, portanto, para dizer que os lugares são um bocado como as pessoas. Quando desaparecem, nós sentimos um vazio e não há nada que se substitua. Podemos encontrar outros lugares, mas nunca encontraremos aquele lugar e, portanto, nunca encontraremos aquela pessoa quando as pessoas partem e, sobretudo, quando morrem, naturalmente. Aí é extremamente complicado. Agora, há uma coisa que é importante. Eu, relativamente a certos lugares, tenho uma sensação de pertença. Eu acho que os lugares me pertencem e que eu pertenço a estes lugares. E este é um desses sítios. Mesmo que eu tenha ido lá só uma vez ou duas, aqui não é o caso, vim aqui centenas de vezes, mas eu sinto que os lugares são meus, porque a visão que eu tenho de um lugar, só eu é que tenho essa visão. E independentemente do que consigo transmitir, depois há o que eu sinto, que isso, como se sabe, não é, se calhar felizmente, não é transmissível. Reflexões e poemas de Mário Máximo no primeiro dos vários lugares escolhidos pelo autor. Eu tenho um poema que se chama O Lugar do Poema, no meu livro Oração Pagã. Esse poema fala de um lugar imponderável, que é precisamente o lugar da poesia. E aí entramos noutro plano. O lugar é, digamos assim, aquele espaço que nós idealizamos. Nós podemos ver um lugar, podemos criar um lugar e ele passa a existir. Poderíamos dizer que ele não existe fisicamente, mas pelo menos existe dentro de nós. E se existe dentro de nós, tem realidade. A imaginação, se calhar exagerando um pouco, mas eu acho que a imaginação é tão real quanto aquilo que nos parece realidade, porque a realidade está-nos interdita por definição. Portanto, os lugares imaginários são nossos. E o lugar do poema é este que vão ouvir, para mim, naturalmente. O poema deixa-se levar pelas águas que habitam o lugar da invicta morada, o lugar das folhas verdes e dos ramos ditosos. O poema precede todas as falas e caminha de peito aberto para essa morada onde as folhas são verdes e os ramos. Há o cheiro doce de mulher nos versos do poema. Os versos são os ramos do poema e as folhas verdes são os seios ditosos da esperança. As palavras dos versos do poema são pequenas pedras espirituais ligadas pela massa etérea dos momentos da inspiração. O poema toma todos os nossos lugares interiores. O poema é os nossos lugares interiores, mais a centelha que os transcende. Há um gosto masculino, uma trave, uma sabedoria, e a palavra recebe-os, tal como recebe o cheiro, o fulgor e a paixão femininos. O poema tem um caminho, persegue-o para todo sempre, o lugar das folhas verdes e dos ramos ditosos, o lugar da invicta morada. Dito isto, eis então que chega o momento de começarmos a descer do alto do Picoto. Mas, como que agarrados pelo magnetismo de tão verdejante paisagem, acabamos por não ir muito longe, e o caso não é para menos. Algo de muito pouco vulgar está no nosso caminho. Aqui, em plena Serra da Colombeira, mas agora já não no seu alto, mas quase. Mas a sensação que temos é que estamos num sítio plano, portanto, é um pequeno planalto, onde há aqui vinhas à minha volta, e flores selvagens e plantas selvagens, digamos assim. Há aqui, de facto, uma coisa muito curiosa, que é um túmulo. Um túmulo que é constituído por uma pianha, isto é em pedra, por uma pianha que tem uma cruz em cima e que depois tem à sua volta um gradeamento pintado de preto, mas em que as grades, digamos assim, são encimadas pela ponta de uma lança que estão pintadas de dourado. Pronto, isso obviamente é recente, porque a pintura vê-se que é recente. Agora, este túmulo é um túmulo que vem de há muito tempo, vem precisamente das invasões francesas, e está aqui demonstrado, a história está aqui, pronto, a ajuda que os ingleses nos deram na altura, porque eu vou ler o que aqui está escrito, porque acho que vale mais do que grandes exposições, que é assim, dedicado à memória do tenente-coronel Lake, do regimento número 29, que faleceu na frente do seu regimento, acometendo o inimigo nas alturas da Colombeira, no dia 11 de agosto de 1808. Foi erigido este monumento pelos seus camaradas oficiais em lembrança da sua amizade. Depois, em 1903, foi restaurado e estiveram cá oficiais ingleses e mais recentemente estiveram cá, creio que até, não sei se da família real, mas creio que sim também, que vieram visitar este sítio. Portanto, este sítio é um testemunho no meio da natureza, portanto não há aqui nenhum cemitério. Isto era na altura em que os generais mostravam a sua coragem estando à frente, não de um computador, mas dos seus exércitos, e em que morriam, mas em que havia também o respeito que se calhar hoje não há para os generais atuais, e que ele foi aqui sepultado. E passados praticamente 200 anos, aqui estamos a celebrar a memória deste General Lake. Continuamos a descer a encosta da Serra do Picoto em direção à aldeia da Columbeira. Em pleno vale, uma paragem obrigatória. Num dos lados da estrada encontra-se uma enorme nora de madeira. No outro lado, e sem qualquer indicação, talvez o paraíso. Este lugar aqui é um lugar, como creio que se ouve, e nós temos a sorte de estar a ver, um lugar aprazível, onde há muita água. Aliás, a Columbeira é um... Aqui o Vale da Columbeira, estamos em pleno Vale da Columbeira, portanto, cá em baixo tem rios, e os rios têm, enfim, não são muito caudalosos, mas a água é constante durante todo o ano, e isso é importante. Este sítio é um sítio bonito, e é um sítio que tem a sua importância, porque aqui nasce, estamos ao pé precisamente de uma nascente, que era responsável pelo fornecimento de água aos chafariz que há ainda no centro da aldeia. E o centro da aldeia chama-se o Rocio, não é? Tem piada, geralmente é assim, as pequenas aldeias no centro chamam o Rocio. Bem, e a água ia por aqui até lá aos chafariz. Portanto, a água é imensamente fresca, como nós já podemos comprovar. E é um sítio realmente muito bonito, muito agradável. E nos meus tempos de criança, este era um sítio em que eu todos os dias vinha passear um bocadinho, passar por aqui. E por dentro do rio, até às vezes, junto às margens, melhor dito. A próxima paragem no itinerário traçado por Mário Máximo fica já longe da Serra da Columbeira. O silêncio continua a ser rei e senhor, mas a verdade é que já estamos no coração de uma cidade. Estamos aqui num espaço quase utópico, atendendo a que estamos em Odivelas. Como se sabe, Odivelas é uma cidade com muitos edifícios, alguns muito altos, que teve um crescimento muito grande a partir de 1960, dos anos 60, 70, teve realmente um crescimento muito grande, às vezes desordenado, mas o que muita gente não sabe é que Odivelas tem, digamos assim, uma carga histórica muito grande e uma beleza também muito grande, aquilo que nós podemos chamar Odivelas histórica. E nós estamos aqui no Largo de Dom Dinis, onde está aqui o convento de São Dinis, que foi mandado construir pelo rei Dom Dinis, precisamente, celebrando uma luta que ele terá tido, isto conta a lenda, com um urso, da qual ele conseguiu sair-se bem, ou pelo menos vivo e a recomendar-se para o futuro, e resolveu construir aqui o convento. Um convento onde ele, aliás, vinha muitas vezes aqui assim. Consta-se que alguns dos seus amores passava aqui por este convento. Hoje estão aqui as meninas de Odivelas, portanto é um espaço que continua a ter utilização, quer a igreja, que é lindíssima, quer o espaço envolvente, que está também muito bem tratado e que permite ver aquilo que é urbanismo com qualidade. Isso para mim é extremamente importante, porque a história aqui fixou-se, o desenvolvimento ligado ao futuro não afetou aqui este espaço. É um exemplo, haverá mais alguns em Odivelas, não há tantos mais assim. Este é um sítio muito especial. Aqui escrevi, de facto, algumas esplanadas que aqui há, alguns restaurantes, escrevi aqui alguns poemas, meditei aqui acerca de muita coisa, estive várias vezes dentro deste templo, que a mim me diz muito e me toca e me sensibiliza bastante. E, portanto, eu não poderia deixar de incluir neste meu roteiro este espaço aqui em Odivelas. Odivelas é uma cidade onde eu vivo há 10 anos, uma cidade que eu gosto, mas obviamente há sítios que eu gosto especialmente, e este é um deles. De uma cidade grande, passamos para outra ainda maior. Utopia ou não, o silêncio continua a fazer-se sentir, apesar da história deste sítio estar marcada por momentos ruidosos. Estamos no Largo da Graça. O Largo da Graça, pronto, é um largo, como todos nós sabemos, com muitas tradições em Lisboa. Eu lembro-me que há muitos anos, ainda antes do 25 de Abril, quando se festejava o Santo António, havia aqui grandes bailes e depois continuava a haver durante o mês das festas. E, portanto, aqui, agora creio que ultimamente não tem havido, não sei, mas era um sítio onde realmente as pessoas conviviam de uma forma muito especial. Antes do 25 de Abril, como depois do 25 de Abril, naturalmente. Aqui, assim, neste largo, há um espaço, para mim, de grande referência e que tem muito que ver com a cultura portuguesa e também com o meu coração, que é o Botequim da Natália Correia. Naturalmente que hoje o botequim da Natália Correia não existe, não só porque já não existe a Natália Correia, como se sabe, faleceu em 16 de março de 1993, mas porque o botequim, passado para aí cerca de 2 anos, fechou, teve fechado durante alguns anos, depois reabriu. Agora pertence à associação, creio que é assim que se diz, Zeca Afonso. Até aí tudo bem, mas pronto, é um sítio onde se vendem CDs e do Zeca Afonso e produtos ligados à associação, o que eu acho ótimo, porque com certeza que Natália Correia, se alguém admirava, era Zeca Afonso. É, no entanto, triste, na medida em que o tempo da tertúlia se perdeu, o tempo dos grandes convívios culturais se perdeu, o bar da Natália Correia era um dos pontos de referência de Lisboa em termos culturais. Antes, 25 de Abril, nasceu, como se sabe, cerca de 1970, antes do 25 de Abril, e depois do 25 de Abril, aqui se decidiram muitas coisas importantes, aqui vieram muitos generais, muitos capitães, aliás, de Abril, aqui se falou de muita política, se tomaram muitas decisões importantes, mas, acima de tudo, o botequim foi um templo de cultura e de poesia. Aqui assim, quando alguém se levantava para dizer um poema, fosse quem fosse, tivesse o nome que tivesse, ou fosse totalmente desconhecido, eu diria que nenhuma mosca se ouvia, porque todos estavam interessados em ouvir o poema. O bar parava, as pessoas não mexiam no copo do whisky e ouviam o poema até ao fim, e depois seguia a atividade tertúlia normal. Foi aqui que eu conheci a Natália Correia, já no fim da vida dela, para infelicidade minha, em 1989. Foram 3 ou 4 anos de convívio muito intenso. Foi aqui que eu comecei, já tinha dito poesia em muitos outros sítios, mas foi aqui que eu comecei com muita regularidade e com um empenho já, não direi profissionalizado, porque isso não é verdade, mas quer dizer, já próximo disso é dizer poesia, e realmente isso foi um vício que me ficou e que me tem acompanhado, não direi numa carreira paralela, mas em algo que eu faço paralelamente à literatura, porque a literatura é uma coisa e naturalmente dizer poemas ou dizer textos é outra. Mas foi aqui. Aqui aprendi de facto muito, aprendi o que era o espírito da tertúlia, aprendi o que era dialogar com pessoas que tinham sensibilidades diferentes ou totalmente diferentes ou até mesmo opostas das nossas. Aprendi o que era conviver com pessoas que tinham atitudes perante a vida, fossem atitudes sexuais ou fossem atitudes culturais ou políticas, totalmente diferentes das nossas. E repito, opostas, este ponto é muito importante, mas convivia-se, havia um convívio são. E isso é algo insubstituível, eu já tenho estado em alguns países da Europa e não só, e de facto quando falo que aqui em Lisboa havia um bar que tinha estas características, as pessoas quase não acreditam. Eu lembro-me que em 1995 trouxe aqui Berta Alicia Cantú, uma poetisa chilena, Justo Jorge Padrón, um poeta espanhol, e Odete Sverdlik, um grande poeta, infelizmente hoje já falecido, que na altura era secretário-geral do Open Club de Tel Aviv, e que ficaram espantados com o facto de terem chegado aqui, de terem sido apresentados, de lhes ter sido solicitado que dissessem os poemas na sua própria língua e de ter havido uma noite inteira à volta deles de convívio. Pronto, isto era de facto um ambiente já sem a Natália viva, mas herdado da Natália. Infelizmente, depois as questões do dinheiro e da gestão falaram mais alto, obviamente, que as da cultura, e o bar da Natália, o botequim, fechou. Pronto, agora reabriu, mas é outra coisa, portanto não se pode dizer que tenha reaberto, ele fechou e não voltou a abrir. É hoje uma saudade da cultura portuguesa, pode ser que algum dia alguém, na Graça ou noutro lado qualquer de Lisboa, pegue na ideia e faça, consiga pôr de pé uma instituição, eu direi mesmo, uma instituição com esta importância na cultura portuguesa do seu tempo, ou seja, do tempo em que vier a ser criado esse novo espaço. O extinto botequim no Largo da Graça, em Lisboa. Mário Máximo, a desfiar memórias vividas perto de Natália Correia, um dos vultos maiores da cultura portuguesa da segunda metade do século XX. Relativamente a Natália Correia, eu tenho alguns textos escritos, inclusivamente, curiosamente, o meu primeiro soneto foi feito já depois do falecimento da Natália Correia e chamava-se Rosa Pagã, mas não é esse poema que eu trago aqui. O que eu trago aqui é um poema um pouco mais recente, que foi editado no livro Oração Pagã, que se chama Natália, e que diz assim: creio que o teu mundo interior foi um mundo torturado, um mundo de inquietações que ferem, de ansiedades que queimam. O teu mundo interior teve laivos de suplício. Não sei de que águas quiseste beber e te não deixaram, ou a que luas quiseste glosar sem que a inspiração te chegasse. Não sei o que fizeste do teu corpo de deusa encarnada para que tanta tristeza te assolasse nos últimos anos. Houve esplendores típicos só de iniciados, orgias de sentimentos sublimes, e um perfil de mitologia grega sempre te transformou naquela bandeira inacessível dos homens que sabem as paixões e das mulheres que nasceram para as sentir. Da palavra fizeste a espada, uma espada cruel, mas só para quem não te soube encontrar os olhos nos olhos e oferecer ternura oriunda do coração. Da palavra fizeste um encontro com os seres longínquos que procuravas, os únicos que nunca te atraiçoaram. Os teus versos são o teu corpo incorrupto, um corpo que sempre teve 30 anos, nem mais nem menos do que 30 anos, um corpo de poesia que nunca terá mais de 30 anos. Última etapa do itinerário de Mário Máximo. E continuamos em Lisboa, agora com uma vista privilegiada sobre o Rio Tejo e a própria cidade. Este sítio onde nos encontramos agora, uma tarde lindíssima, é um sítio que eu descobri não há muitos anos, o que demonstra que às vezes nas cidades que nós mais amamos, como é o caso de Lisboa para mim, e sendo certo que Lisboa é uma cidade efetivamente muito grande, mesmo comparada com outras grandes cidades europeias, há muitas maiores, mas Lisboa é uma cidade muito grande. Mas eu acho que foi bastante grave só ter encontrado aqui o mirador da Senhora do Monte há coisa de uns 7 anos, 8 anos. Alguém me falou e eu apareci aqui e fiquei realmente extasiado. Nós aqui, quem conhece sabe isso, vemos o Tejo e evidentemente que ver Lisboa, forçosamente nós temos que falar do Tejo e o Tejo parece aqui resplandecente, maravilhoso. Vemos o castelo, uma parte do castelo de São Jorge, e Lisboa é muito, e de que maneira o castelo de São Jorge. Mas depois vemos toda a Baixa, vemos aqui o Hotel Mundial e o Martim Moniz, vemos a Baixa, vemos depois os prédios mais modernos, como a Meridian, como ali assim o Sheraton, o Palácio da Bolsa, e inclusivamente, olhando mais para trás, nós vamos ver o Arieiro. Portanto, realmente é espantoso aquilo que nós podemos observar deste miradouro. E, no fim de contas, tudo isto é a Lisboa, passa quase, parece um cartaz de revista, a Lisboa que eu amo. Portanto, aquela Lisboa que eu me habituei a amar da manhã, ao meio-dia, à tarde ou à noite, porque realmente Lisboa é uma cidade fascinante e aí não, quer dizer, só posso dizer que é a cidade do meu coração. Portanto, eu sou lisboeta de gema, nasci em Lisboa e quero ser lisboeta até ao fim, independentemente do amor que tenho naturalmente e que tenho por outras cidades e apesar de não viver neste momento em Lisboa. Mas Lisboa, de facto, é para mim um grande, grande fascínio. Há uma história que eu penso curiosa, que posso lembrar, que tem que ver... Eu tenho não tenho muitos poemas, curiosamente, sobre Lisboa, mas tenho alguns poemas sobre Lisboa e creio que já lá iremos, mas é uma história que eu quero lembrar, tem que ver com a minha família, que é a minha tia bisavó, na casa da minha tia bisavó, que ficava a algures e que hoje o prédio ainda existe, e portanto o quarto existirá com certeza. Aqui na Lisboa histórica havia uma casa de onde eu me lembro de, em 1961, ter visto Santa Maria iluminado poucos dias depois do Salazar ter dito Santa Maria está entre nós. Eu lembro de ter visto Santa Maria iluminado, o meu pai era fim de tarde, estávamos a beber um chá e o meu pai disse-me, olha, Mário, aquele é o Santa Maria, eu não percebi muito bem o que era, não vi lá santa nenhuma, vi um barco, mas foi uma coisa que me ficou. Mas nessa casa havia um quarto que em tempos, obviamente recuados, seria com certeza a minha tia bisavó bem jovem, esteve alugado ao grande poeta que foi e é Gomes Leal. E o poeta Gomes Leal, como se sabe, nos últimos anos de vida teve grandes problemas do foro psicológico e neurológico, julgo eu. Foi um poeta também, enfim, muito incompreendido, mas lá tinha o quarto e de vez em quando ia lá dormir, outras vezes não ia. E um dia, abreviando razões, a minha tia, bisavó, até lhe apontado, mas poeta, então, mas você vem aqui, vem pagar o dinheiro por ter este quarto alugado, você tem tantas dificuldades, se não vem aqui todos os dias, porque é que mantém este quarto alugado? Porque é que não fica no sítio onde fica quando não está aqui? Ele diz assim, não, sabe, é que eu venho aqui porque está aqui uma senhora, e a senhora era uma imagem de uma Nossa Senhora, que eu não sei dizer agora naturalmente qual, e ela fala comigo todas as noites que eu aqui venho, e eu venho aqui para a ouvir. Pronto, é uma história que vale o que vale, mas que é tocante. E que penso que vinda de onde veio, da minha tia bisavó, que eu ainda cheguei a conhecer e a tomar alguns chás quando tinha 5 ou 6 anos, mas que era tal modo austera que me faz dizer que as pessoas, quando são muito austeras, geralmente dizem a verdade. Mário Máximo, o poeta que ama Lisboa com os olhos sobre a capital e a memória do passado durante a infância. Episódios recordados no Miradouro da Senhora do Monte, em Lisboa. Já com o sol a esconder-se nas 7 colinas, Mário Máximo continua a evocar a cidade e um outro poeta. Relativamente a Lisboa e ao poeta Gomes Leal, de que eu falava há pouco, eu fiz um livro que tem por título 19 sonetos, são 19 sonetos, de facto, e um deles, que é o soneto final, chama-se Ao Poeta Gomes Leal. Foi Gomes Leal, um grande poeta, desses que ao morrerem um dia o próprio Deus faz uma coleta em nome da vida e da poesia. Os do seu tempo não amavam Gomes Leal, de religioso viam nele tão pouco, e os hipócritas até ganharam no final, pois ele acabou religioso e louco. Creio que assim puderam perdoar então os pecados que o poeta não cometera. Até pensaram numa estátua de cera, tristes e arrependidos hoje estarão, certos de que a safadeza de nada lhes valeu. Deus não lhes guardou o tal quartinho no céu. O Alto do Picoto, na Serra da Columbeira, o túmulo do Tenente-Coronel Lake, o Convento de São Dinis, em Odivelas, o Largo da Graça e o Miradouro da Senhora do Monte, em Lisboa. Um roteiro de lugares visitados pelo poeta Mário Máximo. Pós-produção de João Félix Pereira, emissão de Francisco Mateus. Thank you.